Olhe fixamente para o centro do seu disco. Relaxe, sentindo-se bem, tranquilo, sem problemas. Sinta seu corpo e sua mente crescendo, crescendo. Oh, no, no, no. Que esto es docente Coa, esto es docente, docente. Mm-hmm.